ZYC 488. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A sintonia do cidadão. E agora, na Rádio Câmara, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. Hoje é 18 de dezembro e a música do dia vai falar sobre este instrumento que está sendo tocado ao fundo, o violino. Instrumento musical com apenas 4 cordas e feito de madeira colada, no início, o violino era usado para acompanhar o canto e a dança. Depois, se tornou integrante de concertos. As origens deste instrumento remontam ao século IX e surgiu da evolução da viola de braccio, mas muito mistério cerca as circunstâncias de suas origens. O que se sabe é que o violino, como a gente conhece hoje, apareceu entre 1520 e 1550, no norte da Itália, na região onde apareceu o termo violino para designar o instrumento. Os primeiros fabricantes de violinos foram Brescia, Giovan Giacomo dalla Corna e Zanetto de Michelis de Montechiaro, mas foi Antonio Stradivari, no século XVII, que estabeleceu o modelo de violino a todos os que vieram em seguida. Os fabricantes de violino dos dias de hoje, os luthiers, se espalharam e existem ótimos violinos, mas os violinos Stradivarius representam ainda hoje a excelência na criação de violinos, algo que a tecnologia não conseguiu reproduzir. Os violinos industriais são horrorosos, porque a complexidade do violino ainda não foi decifrada. A criação de um violino envolve, além da paixão pela música, paciência, técnica, método, talento, intuição e, principalmente, prazer por esse trabalho. É como uma receita que, nas mãos de diferentes cozinheiros, com os mesmos ingredientes, sai diferente. No dia 18 de dezembro de 1737, morreu Antonio Stradivari. A música que você ouviu ao fundo é Partita número 3, de Sebastian Bach. O solista é Arthur Grumier, que tocou, obviamente, um violino. A música de hoje é uma das mais belas execuções de violino que se pode ouvir. Ária na Corda Sol, de Sebastian Bach. Thank you. 18 de dezembro de 1737, morre Antônio Stradivari. A música que você ouviu é Ária na Corda Sol, de Sebastian Bach. E olha, façamos justiça. Além de Stradivari, outro grande criador de instrumentos foi Giuseppe Guarneri, o preferido do compositor Paganini. Os violinos Guarneri têm uma sonoridade mais poderosa. E, portanto, Guarneri e Stradivari são as maiores referências quando se fala em violino. A música do dia volta amanhã, às 7 da manhã, com reprise às 8 da noite. Amanhã começa a série especial A Música do Dia de Natal, hein? Uma semana com músicas natalinas. E a primeira música também é uma música erudita. Até amanhã!